Papatango, Lima, Quebec Eco. Câmbio centro Recife, frequência no 2,6 decimal 0, alterno no 2,8 decimal 8. 2,6 0, ou no 2,8 decimal 8. Aeroport 083, descendo do 2000 feet. Clear the final ILS post-semish on localized, QNH 106. Descendo to 2000 feet, we clear for the ILS expert confirm for runway 10, Aeroport 083. That's right, Aeroport 083. Established on the localizer 9 miles south runway 10, Europa 083. Europa 083, complete final contact tower 118, decimal 95. Tower 118, 95, obrigado. Tower, Salvador, Monarch, Europa 083, established on final 7.5 miles south, runway 10. Call 083, the traffic site, check landing gear, wind is 140 degrees, 10 knots, Canadian 1016, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Europa 083. Wind check. On the floor, 0 degrees, 1 knots. Thank you. On the ground at 4-3, leaving runway via Fox Tech. X-ray, contact some of the ground, 121-9. Ground 192 of 083, taking Fox Alpha. Change of frequency to 121.9. Patrulha Salvador, boa noite. Primeiro linha 322, Disney X-Ray, passando nível 2, foda. 6322, Oxané, 6322. Foi direto TAP, desça para nível de voo 050, QNH na 096. Direto TAP, desça para 050, na 096, primeiro linha 322. Na 322, tem condições de manter a velocidade do sequenciamento? Afirmo. Salvador, boa noite, voo 2043, ponto 0 da 10 para lá. Boa noite, autorizado a alinhar decolar pista no 0, vento no 50 graus, uma 12 de nós, altímetro 1016, no 06. Autorizado, minha decolar pista 10, voo 2043, obrigado. Papa Tango Lima Hotel Hotel, Spaca Edense, descendo para te levar 050, Kenete 106. Edense. Another approach. We are gonna descend in 2 nautical miles. Lima Hotel. Charge Zimoto Hotel. Tango Lima Hotel. Confirme how many miles? I'm ready for Lima Hotel. Clear de Lima Hotel. Descent para travel 050, que nem 106. Descent to 050, que nem 106, Lima Hotel. 043, agora no 03, controle aí, 120.8, chamando agora, boa viagem. 120.8 com o controle agora, 2043, informa também que durante a corrida de decolagem ali, bem no começo da pista, antes da marca de 1000, a gente viu alguma coisa no solo ali, eu não sei precisar exatamente o que, porque a gente já estava um pouco veloz. Provavelmente é uma ave ou um animal, alguma coisa morta, de pequeno tamanho, mas cabe, eu acho que uma vistoria ali. Ok, vamos fazer assim, obrigado, até a boa viagem. Valeu, irmão. Controle, boa noite, gol 2043, passa 2500, São Bruno. Gol 2043, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 e a saída é São Bruno. 360, São Bruno, gol 2043. Xanema 322, pista impraticável. Faça espera sobre TAP, nível de voo 050. Ok, ordem TAP, nível 050, final 6322. Telemetria 22, a torre informou devido a aeronave, devido a animal morto na pista. Sim, seria alguma pressão? Metria 22, previsão de 10 minutos. Fatango Lima Hotel Hotel, the runway 10 is impactful due to dog is dead on runway 10. Roger, I will change rules and landing runway 17 after established runway 10, Lima Hotel. Fatango Lima Hotel Hotel, this descent to 2000 feet. Proposing run on the visual condition to change rules. Descent to 3000 feet, I report for change rules, Lima Hotel Hotel. Tatango Lima Hotel Hotel, are you clear to fly VOR Salvador? Fly VOR Salvador, Lima Hotel Hotel. T043, Boileda. Está presente na proa de Leda, gol 2043. Controle, gol 2043. Prossiga, gol 2043. Desvio à esquerda da rota, a proa é 180, aproximadamente 15 milhas de vista formação. Prossiga, gol 2043. Controle, gol 2043. Gol 2043, controle Salvador. Após uma nova análise aqui do nosso radar, eu solicito desvio à direita. Proa direita, a proa é a 225, aproximadamente 30 milhas de vista formação. Ali, próximo à Lida, tem bastante formação também. Livre desvio de cor 2043. Livre desvio à direita, informaremos quando tiver condição de retornar à rota, ok? Sim, cor 2043. Gol 2043, após desvios, vai por base. Ok, após desvios, por base, gol 2043. Muito obrigado. Ares, a Gol informa voando por base. Tente, Gol 2043. Gol 2043, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 35. 251 e 2835 com centro agora, 2043 a Gol. Obrigado, bom final de semana. Também. Tatango Lima Hotel Hotel, descending to 2000 feet, Kenich 106, o pode descender por Schweiz. Descent to 2000 feet, 28 1016. Flying under VLC, request change rules, Lima Hotel Hotel. Tango Lima Hotel Hotel, change runway 2310, descending to 1000 feet. Report runway inside, fly rotatória. Descent to 1000 feet, I report runway inside, request right heading to rotatória, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel. Tango Lima Hotel Hotel, fly heading 210. Heading 210, Lima Hotel Hotel. Siga, Mestre 22. Aqui na posição ETAP tem algumas informações, está bem turbulento. Eu poderia fazer a órbita sobre a posição Duna? Autorizado, Mestre 22. Ok, voando Duna, fazendo a órbita na posição Duna, General Mestre 22. Tango Lima Hotel, contact Tower 118.95. Tower on 118-95 Lima Hotel Hotel. Hello there, Tower, Papa Tango Lima Hotel Hotel. Papa Tango Lima Hotel Hotel, the traffic inside, check land gear, runway 17, clear to land. Wind is 140 degrees, 20 knots, Canadian 016. Clear to land, Lima Hotel Hotel. Papa Tango Lima Oceana 322, vixe. A pista está liberada. Desça para 2 mil pés. Está autorizado o final do procedimento LSX. Foi repostabilizado no localizador. Ok, descendo para 2 mil pés. Autorizado o LSX. Reporta estabilizado. Minera 6322. Tango Lima Hotel Hotel on the ground at 16, leaving to the right, taxi approved to apron 5. Estabilizado no LF, Xenera 6322. Xenera 322, chame torno no 8.95, grata pela colaboração. Torre 8195, 6322, nada, tá vendo? Torre Salvador, boa noite, Xenera 6322, 2 milhas e meia do externo, baixado trabalho. Boa noite, Oceana 6322, tráfego avistado, trem checado, vento 150 graus, 08 nós, ajuste ao tinto no 0 no meia, pista 10 pouso autorizada, já revisada pela infraero. Pouso autorizada, pista 10, Oceana 6322. 6322, o solo 21 na direita, via Foxtrot, chama o solo 21 nesse manobre, boa noite. Foxtrot, solo 219, o chanel 6322, boa noite.